Antena Web Informação com Sara Freixo. Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Antena Web Informação. O Governo garante que todos os pedidos de reforma entregues até 31 de dezembro de 2012 serão estudados de acordo com as regras em vigor atualmente. Tal declaração provocou uma corrida às reformas antecipadas para evitar a nova lei, que entra em vigor em 2013 e que inclui reformas mais baixas e o aumento da idade da reforma de 65 para 67 anos. Cavaco Silva não entende porque Portugal não pode beneficiar das mesmas condições da Grécia para pagar o empréstimo à União Europeia. O Presidente da República diz que Portugal é, de facto, diferente da Grécia, mas que isso não implica que não possa beneficiar de mais tempo e de juros mais baixos. O Governo vai cortar no ensino básico e secundário para dar às universidades. Para reforçar o orçamento das universidades em 42 milhões de euros, o Governo propôs cortar no ensino secundário cerca de 22 milhões e meio de euros. Devido ao aumento dos encargos com a Caixa Geral de Aposentações, a maioria PSD-CDS aprovou uma proposta que consta do Orçamento do Estado para 2013 de retirar dinheiro ao ensino básico e secundário para dar ao ensino universitário pelo menos 75% do orçamento a que este setor normalmente tinha direito. O secretário de Estado da Administração Pública admitiu hoje que todos os pensionistas terão um dos subsídios diluído pelos 12 meses do ano a partir de 2013. Hélder Rosalino explicou que os sistemas informáticos estão a ser preparados para já em janeiro se proceder ao pagamento das reformas juntamente com o valor extraordinário de uma parte do subsídio de Natal. Será assim para todos os pensionistas, independentemente do valor da reforma que recebam. O presidente do Banco Central Europeu disse esta quinta-feira que é muito provável que a zona euro continue em crise em 2013. Mário Draghi anunciou as novas previsões feitas pelo BCE para o crescimento da zona euro entre menos 0,4% e 0,6% do PIB. Para 2014, o BCE já prevê uma subida, ainda que pequena, da economia europeia. A zona euro está há 6 meses em recessão técnica. O PIB caiu 0,1% entre julho e setembro. O Eurostat confirmou esta quinta-feira estes dados, para os quais Portugal contribui. Já há 10 trimestres que a economia portuguesa não cresce. Morreu o arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer. Com 104 anos, estava internado no hospital no Rio de Janeiro há já vários dias. Era conhecido como o poeta do betão e não gostava de ângulos retos. Era um dos pais da arquitetura moderna. A sede das Nações Unidas foi inaugurada em 1952 e Oscar Niemeyer fez parte da equipa que o concebeu. Brasília, a capital do Brasil, tem a assinatura deste arquiteto. Por todo o mundo, o arquiteto brasileiro deixou mais de 600 obras. 475 mortos, 400 desaparecidos e milhares de desalojados. Este é o resultado da passagem do tufão Bofá pelas Filipinas, particularmente na zona sul do país, em Mindanao, onde os ventos e as chuvas fortes provocaram cheias, arrancaram árvores e destruíram por completo aldeias inteiras. Os confrontos no Egito continuam. 5 pessoas já morreram e mais de 300 ficaram feridas nesta última noite. A Irmandade Muçulmana convocou manifestações de apoiantes do presidente do Egito, que acabaram por se envolver em confrontos com os opositores de Mohamed Morsi, que dizem que o presidente perdeu toda a legitimidade depois de ter aprovado um decreto onde aumenta os seus próprios poderes enquanto chefe de Estado. A Grécia já conta com 1 milhão e 300 mil desempregados, numa taxa que subiu no mês de setembro para os 26%. Segundo a Agência de Estatística Helénica, em setembro do ano passado a taxa de desemprego era de 18,6%. O primeiro-ministro grego, em declarações ao jornal Bild, explicou que neste momento a dívida grega é considerada sustentável, mas que, evidentemente, o país precisa de colocar a economia a funcionar para criar postos de trabalho. Antonis Samaras mostrou-se otimista e afirmou que o governo pretende levar a cabo mudanças espetaculares no país e que só nos últimos 2 meses houve mais progressos do que nos últimos 30 anos de governação. O Benfica empatou a 0 com o Barcelona, mas não chegou para continuar na Liga dos Campeões e seguir para os oitavos de final. O Celtic venceu o Spartak e empurrou os encarnados para fora da Liga Milionária. Porém, o Benfica tem agora a oportunidade de jogar na Liga Europa. Jorge Jesus já disse que o Clube da Luz vai entrar para ganhar nesta competição. O Braga também se despediu da Liga dos Campeões, mas não estará presente na Liga Europa. Os minhotos perderam com o Galatasaray por 2-1. O Sporting joga hoje com o Videoton, mas apenas para cumprir calendário. O clube de Alvalade já não tem qualquer possibilidade de continuar na Liga Europa e o jogo da última ronda da fase de grupos servirá para começar um boicote das claques sportinguistas, que será apenas interrompido para o jogo com o rival Benfica para o campeonato. Este foi mais um Antena Web Informação. Amanhã estou de volta. Boa noite.